Ficheiro 22, capítulo 64. Nessa altura descobri dentro de mim um emaranhado de fios cujas pontas eram impossíveis de encontrar. Eram velhos e descorados, ou novos em folha, por vezes de cores vivas, outras vezes sem cor, e fininhos, quase invisíveis. Aquele estado de bem-estar terminou de repente, precisamente quando me parecia ter escapado aos vaticínios de Lila. A menina mudou para pior, e as zonas mais antigas daquela trama vieram à superfície como se puxadas por um gesto distraído. Ao princípio, quando ainda estávamos na clínica, pegara no seio facilmente, mas quando fomos para casa qualquer coisa correu mal, e ela não me quis mais. Chupava durante uns segundos, depois berrava como um bichinho furioso. Senti-me fraca, exposta a velhas superstições. O que se passava com ela? Os meus mamilos eram pequenos demais e escapavam-lhe da boca. Não gostava do meu leite? Ou fora-lhe transmitida à distância, através de bruxaria, uma aversão por mim, a sua mãe? Começou um calvário, de médico para médico, eu e ela, sozinhas. Pietro tinha sempre que fazer, por causa da universidade. O peito, inutilmente cheio, começou a doer-me. Sentia pedras em fogo dentro dos seios. Imaginava infecções, amputações. Para os esvaziar, para tirar leite suficiente para alimentar a menina com o biberão e para aliviar as dores, torturava-me com a bomba. Sussurrava-lhe, tentando persuadi-la. Chupa, vá lá. És tão boazinha, és tão doce. Que linda boquinha, que lindos olhinhos. O que é que está mal? Inútil. Primeiro decidi-me com sofrimento pelo aleitamento misto. Depois desisti. Passei para o leite artificial, que me exigia demorados preparativos de dia e de noite, um aborrecido sistema de esterilização de tetinas e biberões, um controlo obsessivo do peso antes e depois da mamada, sentimentos de culpa a cada diarreia. Por vezes vinha-me à memória Sílvia, que no ambiente turbulento da Assembleia Estudantil de Milão amamentava o filho de Nino, Mirko, com naturalidade. E eu, por que não, entregava-me a longos prantos secretos. Durante uns dias a menina normalizou. Senti-me aliviada. Esperei que tivesse chegado o momento de reorganizar a minha vida. Mas o descanso durou menos de uma semana. No primeiro ano de vida, a bebé não pregou o olho. O seu corpo minúsculo torcia-se e berrava durante horas, com uma energia e uma resistência inesperadas. Só sossegava se eu passeasse com ela pela casa, ao colo, falando com ela. Agora, esta filha maravilhosa da sua mamã porta-se bem. Agora está calada. Agora vai repousar. Agora vai dormir. Mas a filha maravilhosa não queria dormir. Parecia ter medo do sono, como o pai. O que teria? Dores de barriga, fome, medo de ser abandonada por eu não a ter amamentado, mal-olhado, um demónio que lhe entrara no corpo? E o que tinha eu? Que veneno entrara no meu leite? E a perna? Era impressão minha ou estava outra vez a doer-me? Culpa da minha mãe? Queria castigar-me porque eu toda a vida procurara não me parecer com ela? Ou havia algo mais? Uma noite lembrei-me do fio de voz de Gigliola quando andava a espalhar pelo bairro que Lila tinha um poder tremendo, que era capaz de fazer bruxarias com o fogo, que sufocava os filhos na barriga. Tive vergonha de mim, tentei reagir, precisava de repouso. De modo que experimentei deixar a bebé aos cuidados de Pietro, que graças ao seu hábito de estudar de noite sentia menos o cansaço. Dizia-lhe, estou esgotada, chama-me daqui a 2 horas. E metia-me na cama, mergulhava no sono, como se perdesse os sentidos. Mas uma vez acordei com o choro da pequenita. Esperei e não se calava. Levantei-me. Descobri que Pietro o arrastara ao berço para o escritório e, sem fazer caso dos berros da filha, estava debruçado sobre os livros, a preencher fichas, como se fosse surdo. Perdi toda a delicadeza. Regredi ainda mais. Insultei-o no meu dialeto. Estás-te a foder para tudo. Aquilo é mais importante do que a tua filha? O meu marido, distante, glacial, convidou-me a sair do aposento e a levar dali o berço. Tinha de acabar um artigo importante para uma revista inglesa. O prazo estava a terminar. A partir dali, nunca mais lhe pedi ajuda. E se ele se oferecia, dizia: vai, obrigada, eu sei que tens que fazer. A seguir ao jantar, andava de roda de mim, hesitante, embaraçado. Depois, fechava-se no escritório e trabalhava até alta noite. Capítulo 65. Senti-me abandonada, mas com a impressão de que o merecia, pois não era capaz de garantir sossego à minha filha. No entanto, segui em frente com raiva, embora cada vez mais assustada. O meu organismo recusava o papel de mãe. E apesar de rejeitar a dor na perna, fazendo de tudo para a ignorar, a dor voltara e estava a aumentar. Mas eu insistia, esfalfava-me, encarregava-me de tudo. Como o prédio não tinha elevador, transportava o carrinho para baixo e para cima com a bebé dentro. Ia fazer as compras, regressava carregada de sacos, limpava a casa, cozinhava, pensava: estou a ficar velha e feia, antes do tempo, como as mulheres do bairro. E é claro, precisamente quando o meu desespero era maior, Lila telefonava. Assim que lhe ouvia a voz, apetecia-me gritar: o que foi que me fizeste? Corria tudo bem e agora, de um momento para o outro, está a acontecer aquilo que tu dizias. A bebé está mal, eu cocheio, como é possível, não aguento mais. Mas conseguia conter-me a tempo. Murmurava: está tudo bem, a menina faz umas birrinhas e por enquanto cresce pouco, mas é maravilhosa, estou contente. Depois começava a perguntar-lhe com fingido interesse por Enzo, por Gennaro, pelos contactos, com Stefano, pelo irmão, pelo bairro, se tivera mais problemas com Bruno Socavo e com Michele. Respondia num horrível dialeto, porco e agressivo, mas geralmente sem raiva. O Socavo dizia: precisa que lhe cortem as goelas, e o Michele, se o encontrar, cuspe-lhe para a cara. Quanto a Gennaro, agora falava abertamente dele como filho de Stefano e dizia: é quadrado como o pai. E ria-se, se eu dizia: é um menino encantador. Retorquia logo: és uma mamã tão boa, fica com ele. Naquelas palavras sentia-se o sarcasmo de quem sabia, graças a sei lá que poderes secretos, aquilo que na verdade me estava a acontecer. E eu sentia rancor. Mas, sem poder provar nada, continuava a representar o meu teatrinho. Ouve a linda vozinha que tem a Dedê. É muito bom viver aqui em Florença. Estou a ler um livro interessante de Baran. E continuava neste tom, até que ela me obrigava a fazer cair o pano para me falar do curso da IBM que Enzo iniciara. Enzo era a única pessoa de quem ela falava com respeito. E durante muito tempo, e logo a seguir, perguntava-me por Pietro: dás-te bem com o teu marido? Lindamente. Eu com o Enzo também. Quando desligava, a sua voz deixava um rasto de imagens e de sons do passado que me permaneciam horas na cabeça. O pátio, as brincadeiras perigosas, a boneca que ela me atirara para a cave, as escadas escuras, para irmos pedir a Dom Aquila que nula devolvesse, o casamento dela, a sua generosidade e a sua maldade, a maneira como conquistara Nino. Não suporta a minha sorte, pensava cheia de medo. Quer ter-me outra vez junto dela, subjugada a ela, apoiá-la nas coisas dela, nas suas miseráveis guerras de bairro. Depois dizia para mim: como eu sou estúpida, de que me serviu estudar? E fazia de conta que estava tudo sob controlo. À minha irmã Elisa, que me telefonava com frequência, dizia que ser mãe era maravilhoso. A Carmen Peluso, que me falava do seu casamento com o homem da bomba de gasolina da Rua Larga, respondia: "Ah, que boa notícia! Desejo-te muitas felicidades. Dá cumprimentos ao Pascoala. O que anda ele a fazer?" Com a minha mãe, as poucas vezes que telefonava, fingia-me radiante. E só uma vez me fui abaixo. Perguntei-lhe: "O que te aconteceu à perna? Por que cocheias?" Mas ela respondeu: "O que tens tu com isso? Mete na tua vida." Lutei durante meses. Tentei ter sob controlo as partes mais sombrias da minha pessoa. Por vezes, dava por mim rezar a Nossa Senhora, embora me considerasse ateia, e envergonhava-me. Muitas vezes, quando estava sozinha em casa com a menina, lançava gritos terríveis, não palavras, apenas fôlego, que me vinha para fora juntamente com o desespero. Mas aquele período mau não queria passar. Foi um tempo lento e tormentoso. De noite, a cochear, andava com a pequenita para a frente e para trás no corredor e já não lhe sussurrava palavrinhas sem nexo. Ignorava. E tentava pensar em mim. Tinha sempre na mão um livro, uma revista, mas pouco ou nada conseguia ler. De dia, quando a Adele dormia, tranquila, a princípio começara a chamar-lhe Ada, sem me dar conta de estar a sintetizar o inferno nessas duas sílabas. Porém, assim que Pietro me chamou a atenção para isso, envergonhei-me e mudei para Dedé. Tentava escrever para o jornal, mas já não tinha tempo e vontade também não de andar às voltas por conta do Lunitá. De forma que as coisas que escrevia perderam força. Procurava só mostrar a minha habilidade formal e perdia-me em rabiscos sem conteúdo. Uma vez compus um artigo e dei-o a ler a Pietro antes de o ditar à redação. Ele disse: "É vazio. O que queres dizer? São palavras e mais nada." Senti-me ofendida. Ditei-o na mesma. Não o publicaram. E a partir daquele momento, com um certo embaraço, tanto a redação local como a nacional começaram a recusar os meus textos, invocando problemas de espaço. Sofri. Verifiquei que, como se estivesse à mercê de violentos abalos provenientes de profundezas abissais, à minha volta rapidamente se desmoronava tudo aquilo que até há pouco tempo considerara uma situação de vida e de trabalho inabalável. Lia simplesmente para ter os olhos pousados num livro ou numa revista. Mas era como se não fosse além dos sinais gráficos, como se já não tivesse acesso aos significados. Duas ou três vezes encontrei por acaso artigos de Nino, mas lê-los não me deu o habitual prazer de o imaginar, de ouvir a sua voz, de me comprazer com as suas ideias. Fiquei contente por ele, é certo. Se escrevia, queria dizer que estava bem. Vivia a sua vida em qualquer parte, sabe-se lá com quem. Mas olhava para o nome dele, lia apenas algumas linhas, retraía-me, como se as suas palavras, preto no branco, tornassem a minha situação ainda mais insuportável. Já não sentia curiosidade, não era capaz de cuidar de mim, nem sequer do aspecto. E de resto, cuidar de mim para quem? Não via ninguém, só Pietro, que me tratava com delicadeza de maneiras, mas percebia que para ele era uma sombra. Por vezes parecia-me que pensava com a cabeça dele e tinha a impressão de sentir o seu descontentamento. Casar comigo só lhe complicara a vida de estudioso. E justamente numa altura em que o seu renome crescia, principalmente em Inglaterra e nos Estados Unidos, admirava-o e, no entanto, irritava-me. Falava sempre com ele com um misto de ressentimento e subalternidade. Um dia disse a mim mesma: "Basta, esqueçamos o Lunitá. Se conseguir encontrar a via certa para um novo livro, já é bom. Assim que estiver pronto, tudo se resolverá." Afirmava à minha sogra e à editora que já ia adiantada, mas mentia. Mentia sempre que me perguntavam. no tom mais cordial. Na realidade, tinha apenas cadernos cheios de apontamentos dispersos, nada mais. E quando os abria, de noite ou de dia, dependendo das horas a que Dedê me sujeitava, adormecia em cima deles, sem dar por isso. Uma tarde, Pietro voltou da universidade e encontrou-me em piores condições do que aquelas em que eu o surpreendera tempos antes. Sentada na cozinha, com a cabeça pousada na mesa, profundamente adormecida. A menina não tomara a refeição e gritava ao longe no quarto. O pai encontrou-a no berço, seminua, esquecida. Quando o Dedê se acalmou, vorazmente agarrada ao biberão, Pietro disse, desolado: será possível que não tenhas ninguém que te possa ajudar? Nesta cidade não, sabes muito bem. Manda vir a tua mãe, a tua irmã? Não quero. Então pede àquela tua amiga de Nápoles. Tu foste-lhe prestável. Ela fará o mesmo por ti. Tive um sobressalto. Senti com nitidez, durante uma fração de segundo, que uma parte de mim estava certa de que Lila já estava ali em casa, presente. Se uma vez te escondera dentro de mim, agora aninhara-se dentro de Dedê, com os olhos contraídos e a testa enrugada. Abanei a cabeça com força. Fora com aquela imagem imediatamente, fora com essa possibilidade, o que foi aquilo que me passou pela cabeça? Pietro resignou-se a telefonar à mãe. Pediu-lhe, muito contrariado, se podia vir passar uns dias connosco. Capítulo 66. Confiei-me à minha sogra com uma imediata sensação de alívio. E ela revelou-se também, naquele caso, a mulher com quem eu gostaria de me parecer. Numa questão de poucos dias, arranjou uma raparigona de pouco mais de 20 anos, Clélia, originária de Marema, a quem deu instruções minuciosas no sentido de se ocupar o melhor possível da casa, das compras, da cozinha. Quando Pietro encontrou Clélia em casa, sem tão pouco ter sido consultado, fez um gesto de impaciência. Não quero escravas em minha casa, disse. Adele respondeu-lhe com calma. Não é uma escrava, é uma assalariada. E eu, com as costas quentes, pela presença da minha sogra, soltei. Em tua opinião, a escrava deve ser eu? Tu és mãe, não és escrava. Eu lavo-te e passo-te a roupa, limpo-te a casa, cozinho para ti. Tive uma filha tua, estou a criá-la com imensas dificuldades. Estou esgotada. E quem te obriga? Já te pedi alguma coisa? Não aguentei o embate. Mas Adele, sim, esmagou o filho com um sarcasmo por vezes feroz. E Clélia ficou. Depois tomou conta da menina, levou o berço para o quarto que eu lhe destinara, cuidou com precisão do horário dos biberões, tanto de noite como de dia. Quando viu que eu cocheava, levou-me a um médico, seu amigo, que me receitou várias injeções. Ela própria se apresentava todas as manhãs e todas as noites com a panelinha da seringa e as ampolas para me espetar a agulha nas nádegas com satisfação. Tive rápidas melhoras. A dor na perna desapareceu. O humor melhorou, serenei. Mas Adele não parou de se preocupar comigo. Impôs-me com delicadeza que voltasse a cuidar da minha pessoa. Mandou-me ao cabeleireiro, obrigou-me a voltar ao dentista e, sobretudo, falou-me assiduamente de teatro, de cinema, de um livro que andava a traduzir, de outro cuja edição estava a coordenar, do que havia escrito na revista tal e também naquela outra, o seu marido ou outras pessoas notáveis, que ela tratava com familiaridade pelo primeiro nome. Foi a ela que ouvi falar pela primeira vez de opúsculos feministas agressivos. Maria Rosa conhecia as raparigas que trabalhavam neles. Sentia-se muito entusiasmada com elas. Nutria um grande apreço por elas. Ela não. Disse no seu habitual tom irónico que desarrazoavam sobre a questão feminina, como se fosse possível enfrentá-la, passando por cima do conflito de classes. De qualquer modo, leu-os, aconselhou-me no final. E deixou-me ficar 2 livritos daqueles, com uma última frase sibilina. Não deixes passar nada ao lado, se queres ser escritora. Pus de parte. Não me apetecia perder tempo com textos que a própria Adele desvalorizava. Mas, acima de tudo, foi justamente naquela ocasião que senti que nenhuma das conversas da minha sogra sobre cultura nascia de uma necessidade genuína de trocar ideias comigo. O que a Adele pretendia, de forma intencional, era tirar-me da situação desesperante de mãe incapaz. Friccionava-me o ânimo com palavras para lhe arrancar chispas que me reacendessem a mente e o olhar enregelados. A verdade é que lhe dava mais prazer salvar-me do que ouvir-me. Além disso, Dedê, a despeito de tudo, continuava a chorar de noite. Eu ouvia, agitava-me, vinha-me dela um sentimento de infelicidade que anulava a ação benéfica da minha sogra. E apesar de ter mais tempo, não conseguia escrever na mesma. E Pietro, habitualmente contido, na presença da mãe, ficava desinibido, chegando a ser indelicado. O seu regresso a casa era quase sempre seguido de um embate entre eles, com palavras sarcásticas, o que acabava por aumentar a sensação de desagregação que sentia à minha volta. O meu marido, depressa me apercebi, achava natural considerar Adele responsável, em última análise, por todos os seus problemas. Embirrava com ela por qualquer coisa, até por aquilo que lhe acontecia no trabalho. Eu pouco ou nada sabia sobre certos estados de tensão enervantes porque ele passava na universidade. Geralmente ao meu "que tal vão as coisas?", ele respondia "bem". Queria poupar-me, mas com a mãe perdia as estribeiras, adotando o tom recriminatório do menino que se sente negligenciado. Despejava para cima de Adele tudo aquilo que de mim escondia. E se isso acontecia na minha presença, fazia de conta que eu não estava ali. Como se eu, sua mulher, devesse ser apenas uma testemunha muda. Deste modo, muitas coisas se tornaram claras para mim. Os colegas, todos mais velhos do que eu, atribuíam a sua fulgurante carreira e também a fama de que começava a gozar no estrangeiro ao apelido que tinha e haviam-no posto de parte. Os estudantes consideravam-no desnecessariamente rigoroso, um burguês presunçoso que levava a água ao seu moinho sem nada ceder ao magma do presente, ou seja, um inimigo de classe. E ele, habitualmente, não se defendia nem atacava. Levava por diante os seus objetivos, dando, disso tinha eu a certeza, aulas com manifesta inteligência, verificando competências com a mesma clareza, reprovando. "Mas é difícil", quase gritou a Adele uma noite, em tom queixoso. Depois baixou a voz de repente, murmurou que precisava de sossego, que o trabalho era cansativo, que muitos dos seus colegas viravam os alunos contra ele, que grupos de jovens lhe irrompiam com frequência pela sala onde estava a trabalhar, obrigando-o a interromper as aulas, e que tinham aparecido coisas infames escritas nas paredes. Nessa altura, antes de Adele se pronunciar, disparei sem controlo. "Se fosses um bocadinho menos reacionário", disse-lhe, "essas coisas não te aconteciam". E ele, pela primeira vez, desde que o conhecia, respondeu-me com maus modos. Sibilou: "Está calada, falas por frases feitas". Fui fechar-me na casa de banho e de repente dei-me conta de que o conhecia muito mal. O que sabia eu dele? Era um homem pacífico, mas determinado até à teimosia. Estava do lado da classe operária e dos estudantes, mas ensinava e fazia os exames da maneira mais tradicional. Era ateu, não se quisera casar pela igreja, proibira-me de batizar Dedê, mas admirava as comunidades cristãs da margem esquerda do Arno e falava de questões religiosas com muita competência. Era um airota, mas não suportava os privilégios e o bem-estar que daí lhe advinham. Acalmei-me. Tentei estar mais próxima dele, fazer com que sentisse o meu afeto. É meu marido, disse para mim. Temos de falar mais um com o outro. Mas a presença de Adele revelou-se um problema cada vez maior. Havia entre eles qualquer coisa não expressa que fazia com que Pietro pusesse de lado as boas maneiras e com que Adele falasse com ele como se fala com um néscio, sem esperança de reabilitação. Agora era esta a nossa vida. Entre conflitos contínuos, ele discutia com a mãe, acabava por dizer alguma frase que me irritava e eu atacava-o. Até que chegou o dia em que a minha sogra, ao jantar, lhe perguntou por que dormia no sofá. Ele respondeu-lhe: é melhor ir-te embora amanhã. Não me meti. No entanto, sabia porque é que ele dormia no sofá. Era por minha causa. Para evitar perturbar-me o sono, quando por volta das 3 da manhã parava de estudar e se concedia algum repouso. No dia seguinte, Adele regressou a Génova. E eu senti-me perdida.